Você agora deve estar distraído, andando por aí, vivendo outra vida, bem longe de mim. Fiquei sabendo que fez novos amigos, mudou de celular, tá mais popular e bem mais feliz. Será que de noite você deita pra dormir, põe a cabeça no seu travesseiro e não lembra do meu beijo, do meu cheiro no pescoço que arrepia o corpo todo? Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Mas dorme bem, eu tô rezando pra sua noite ser tranquila. Vai ficar tudo bem, estarei torcendo de primeira fila. Talvez eu vire saudade, ou seja, a metade que falta em você. Põe a cabeça no seu travesseiro e não lembra do meu beijo, do meu cheiro no pescoço que arrepia o corpo todo.